CYJ 501, Rio de Janeiro, Brasil. Rádio Grande Rio AM, 1560 kHz. A verdade em primeiro lugar. Nova Grande Rio AM, agora com muito mais informação, entretenimento, música e, é claro, sempre colocando a verdade em primeiro lugar. Até a sua casa. Grande Rio AM. Participe da nossa programação. Envie sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 981440089. 981440089. CONEMAD, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Presidente Bispo Abner de Castro Ferreira. CONEMAD, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Esta é a melhor. Simplesmente a melhor. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Grande Rio, 24 horas no ar com você.